Muito boa noite a todos, sejam uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160, do Sporting Campeão, obviamente. Dar as boas-vindas a todos aqueles que nos estão a ver e a ouvir e dar as boas-vindas também aqui aos meus campeões habituais. Pedro Varela, começo por ti esta noite, bem-vindo uma vez mais. Olá Mariana, olá João, olá a todos que nos estão a ver e que nos vão ouvir nos próximos dias e vamos a isso. Vamos ao penúltimo Sporting Penúltimo, 160 exatamente. da temporada. João Castro, bem-vindo também tu, uma vez mais, para mais um grande programa. Também és, e não Também te é. ouço, Só também campeões és. Não fui aqui. eu que cortei essa, não fui eu que cortei Não, essa. fui eu, fui eu. Só campeões Vamos aqui. lá. Boa noite, Mariana. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos que nos estão a ouvir. E, portanto, mostrar aqui a t-shirt dos Também campeões. tenho uma. Exatamente. E, portanto, Eu não saudar tenho, todos. eu sou o pobre da família. É o O dinheiro pobre. do Patreon não dá para todos, só dá para os dois riquinhos. Claro. O pobre fica quieto. É, Como lemos de uma loteria já Dá não é para mau. Como a loteria, loteria já dá não é para a mau. loteria, Exato, como exatamente. loteria. E deixa-me aproveitar aqui, antes que me esqueça, que depois ia me esquecer disso, dar um grande abraço a todos os sportinguistas de Moçambique, porque têm sido imagens fantásticas de Moçambique, todas as zonas, mas salientar realmente esse fervor sportinguista que há em Moçambique, e todos ficamos sensibilizados com aquelas imagens de festa em Moçambique, todos com t-shirts, já a dizer eu sou campeão, e portanto, um grande abraço do Sporting 160 para Moçambique. E para Moçambique e para o resto do mundo, porque nós temos também pessoas que nos veem, no caso do José da Austrália, temos malta dos Estados Unidos, temos malta aqui também na Europa, somos muitos sportinguistas espalhados pelo mundo e assim é Ah, que é bonita. enganei-me. Ainda, o que é que te enganaste, Pedro Varela? Estava a tentar mudar o Tigas para não aparecer Pedro Varela, mas quando mudo, muda para os dois. É uma pena. Por isso é que disse, Pronto. ah, enganei-me. Não vejo que apareceu ali Tiago, Ah, campeão mas. nacional Botelho. É uma Para lá. pena. Mas pronto, Pronto. não dá. Não Paciência. fica Pensei mal, que não dava. fica mal também. Mas pensei que Bem, dava. ainda antes de irmos aqui ao programa desta noite, e nós já dissemos que hoje vamos ter bar aberto no chat com as vossas perguntas para Mas os alguém, mas antes meninos. de começarem a fazer as perguntas, Mariana, não façam já as perguntas no início, todas seguidas, quem Exato, quiser fazer, porque eu senão depois aviso. eu não consigo, eu tenho que andar aqui a procurar. Esperem só um bocadinho, que acho que a Mariana vai fazer as coisas todas, o João vai falar, eu falo um bocadinho e depois daqui a um bocado é que começam, senão Claro. começam já a disparar perguntas e eu depois não as Exatamente. Eu apanho. quando for Pronto. para avançar com as perguntas, eu aviso-vos e vocês E então se não aí houver começam. perguntas, o João canta, porque é uma promessa que ele Exato. está a fazer, É vai verdade. cantar, É verdade. vai cantar Ópera. qualquer coisa, ópera. Exatamente, é isso. Muito Ópera. Olha, canta o 3 em 3 a somar, já cantámos aqui. bem. Portanto, Eu quero já ver não havia. o O falsete do falsete, o João é falsete. muito bom. Muito bom. É capaz Há de de ser. ser bonito, há de ser bonito. Cá esperaremos se não houver perguntas. É isso que vai acontecer, estão avisados. Poupem-nos os ouvidos nesse sentido, é só o que eu tenho a pedir. Bem, também tenho aqui a agradecer aos nossos, eu e vocês, obviamente, aos nossos patronos do Sporting 160. O conteúdo continua por lá, continuamos a ter muitas coisas para vocês ouvirem. E apesar de estarmos no penúltimo Sporting 160 da temporada, o conteúdo por lá vai se manter com a regularidade do costume. Vamos continuar a trazer conteúdo para todos vocês ao longo das próximas semanas em que o Sporting 160 irá então aqui parar. Vamos então a um balanço da temporada, dado que agora já acabou o futebol. Pedro, o Sporting que termina a temporada, porque vocês falaram disso no pós-jogo, não faz um grande sentido estarmos aqui a falar do jogo com o Marítimo, mas terminamos a temporada aqui com uma goleada depois do Desaire na Luz, Foi uma festa. acaba por ser aqui uma goleada mais que merecida. E foi. Eu nesse pós-jogo, quando estávamos a falar com o João, o que me deu mais prazer ver aquele jogo, além de ter sido um excelente jogo de futebol do Sporting, uma grande exibição, ali, enfim, dois ou três pormenores muito interessantes, e um deles, claramente, é o pote ter marcado os três golos, ter feito um hat-trick. E quando ele faz o terceiro golo, é aquele soltar, aquele sorriso quase de nem isto eles conseguem ganhar. E Já isso é que foste acabou chorar por vivo. ser. Exatamente. E foi engraçado depois também de ter visto aquele vídeo do Jorge Jesus, porque vimos antes do jogo começar Exato. aqueles vídeos de Jorge Jesus Ele já tem dois golos. Aos 20 e tal minutos. Aos 20 e tal minutos já tem dois golos. Portanto, ainda deu mais prazer quando ele marcou. E eu acho que até certa altura o Pote até já estava a brincar com aquilo, quando marcou o terceiro, porque ele tem a oportunidade de fazer o quarto. E portanto, é uma grande exibição do Sporting nesse jogo. Foi bom por causa do Pote, foi bom para estrear o Tomás Silva e o André Paulo. O guarda-redes, foi muito interessante isso também, esse era o segundo ponto, e o terceiro foi ver uma grande exibição do Jovane. O Jovane é daqueles jogadores que tem estado, é um jogador que nunca viste reclamar, um jogador que se calhar poderia ter tido mais minutos, todos nós vimos isto, houve muitas alturas em que pedimos mais minutos para Jovane. É um jogador que esteve sempre sossegadinho no seu canto, festejou quando foi campeão como se fosse um de nós, e fez uma grande exibição e colocou ali uma interrogação muito grande no sentido, vamos ver o que é que ele para o ano é capaz de fazer, se luta para ser titular, se luta não, se é titular, se tem capacidade para ser titular, se vai ter mais minutos, porque vão ser competições diferentes, vamos ter mais competições, há pelo menos uma em que nós não vamos poder abdicar como este ano. Aliás, eu diria que para o ano não podemos abdicar, se pudermos abdicar, eu abdicaria sempre da Taça da Liga, mas espero que o Sporting não abdique pelo menos da Liga dos Campeões, como é óbvio, nem da Taça de Portugal, claro. porque são competições absolutamente fantásticas, e estou em crer que a Taça de Portugal, eu já disse isto muitas vezes, é muito mal perdida pelo Sporting contra o Marítimo, depois temos feito uma grande exibição contra o Nacional, no célebre jogo do avião, que vai para Porto Santo e depois vai para Madeira, e há o telefonema para o Sporting dizer que tem mesmo que aterrar e tem que jogar, porque eu estou em crer que o Sporting tinha claramente capacidade para chegar à final nesta, por tudo o que esta equipa era capaz, e é uma festa absolutamente incrível. Vamos jogar já no dia 1 de agosto contra o Sporting de Braga em Aveiro, no primeiro troféu da temporada, na Supertaça, e por isso foi muito interessante ver ali alguns pormenores, esses pormenores que eu estava a dizer nesse último jogo, uma grande exibição, fechamos com chave de ouro, fica mesmo, é mesmo o único objetivo que não conseguimos, é não terminar o campeonato sem derrotas, porque nós acabamos por ser campeões invictos, mas acabamos o campeonato com uma derrota que claramente sabe, ficou aqui um bocadinho atravessada no sentido em que sabíamos perfeitamente que poderíamos ter conquistado mais. Aliás, viu-se ontem no jogo do Benfica com o Braga, não é para todos ganhar ao Braga com 10, com 10. Nós já o fizemos para o campeonato este ano e já o tínhamos feito para a Taça de Portugal, e aí com prolongamento depois acabamos por ganhar em penaltis. E portanto, juntando essas coisas todas, foi fantástico terminar daquela forma, ver a despedida, e depois, claro, ver a despedida de João Pereira. Eu gostei muito dele dizer que, quando lhe perguntava se ele já não chorava, e ele disse que já estava preparado, já é velho para não chorar. Bem, uma série de coisas muito engraçadas, estava claramente preparado para aquele final, claro. Que merecia, que o que merecia era ter público, não é? Aquela despedida do João Pereira merecia ter público, acabou por não ter. Eu ponho o som, o João tira, porque ele queria tirar e eu pus, e portanto voltaste a pôr mudo. E portanto, acabou por ser um final de história bonito, foi aqueles The End, ou fim maravilhosos, de um livro que nós chegámos ao final e dizemos, porra, isto deu mesmo gosto. E depois, há uma coisa que também já falamos isso no Sporting 160, no Patreon, e já falamos com outros amigos, e eu já falei muitas vezes até com o Castro ao telefone sobre isso, que é, este é o penúltimo programa de Sporting 160, porque acho que faz sentido, o último vai ser o de balanço, vamos ver se vamos ter aqui gente amiga. Balanço, mas já com convidados. Já para balanço com convidados, exatamente, para não ser sempre os mesmos chatos, que isto já não há pachorra para nos ouvir, por amor de Deus, também já é demais. Eu próprio estou cansado de me ouvir, eu preciso de me descansar, porque eu já estou farto de me ouvir às segundas-feiras. Mas, claramente, vai ser um programa de balanço com convidados, fechamos, e eu vou-te dizer, eu não quero futebol até agosto. Estou tranquilamente, não, sabes aquela coisa que às vezes dizem, acabou o futebol, nunca mais chega ao futebol outra vez. Não, eu não quero, eu quero poder festejar, desfrutar destes dois meses, quero poder ver as outras modalidades que vão acontecer durante este verão, que não vai haver Jogos Olímpicos, Mundial de Hockey em Gelo, Euro 2021, que década 2020, mas de 21, quero desfrutar isso claramente com aquele sorriso fantástico nos lábios, na cara que toda a gente tem, que é sportinguista, como é óbvio, Pá, e depois quando começar outra vez a voltar, já sabemos que vamos ter assembleias gerais, aquelas coisas todas, e vamos falar disso mais para a frente, e as pré-épocas, claro, e os reforços, mas já ali mais próximo do final, porque depois no início também é tudo muito chato, não é? Aquela coisa de bem, não vem, e a seguir bem, e agora vai esse e no outro, e pá, não, isso não, nós nunca fizemos isso. Quando começar a coisa a sério e já começar ali os primeiros jogos de pré-época, obviamente um de agosto com a taça, a supertaça, esperemos com o público, aí sim, voltamos, regressamos para a quinta temporada, vamos ter vamos fazer 5 anos também, a quinta, em dezembro. Não, a sexta. Quer dizer, na verdade, a sexta temporada, quinto ano, exatamente, vamos para a sexta temporada, vamos fazer 5 anos em dezembro, e aí sim, e vamos ver se, com a pandemia e com esta possibilidade, finalmente a partir de junho, parece que já vamos começar todos a poder ser vacinados acima dos 30 anos, que bate mesmo certinho, que eu acabei de fazer 30 anos na semana passada. Eu ainda não fiz, Pedro, eu fui mesmo, foi perfeito, fiz na semana passada, portanto tenho 30 anos, já posso ser vacinado, e já o Castro teve azar, não é? Os seus 52 anos não perdoou, mas tem vantagem, porque também já pode ser vacinado, já está aberto os 55, está quase, exatamente, já deviam ter chamado, e quando voltarmos, vamos ver se já vai ser possível fazer os programas ao vivo, porque era fantástico podermos fazer esses programas ao vivo com o Sporting campeão e falar com toda esta família sportinguista em programas ao vivo, em que o Sporting efetivamente temos muito para falar e muito para discutirmos com este clube, com o título finalmente conquistado. Exatamente, e falando aqui de números, João, deixa-me eu falar-te aqui de alguns. O Sporting foi campeão no dia 11 de maio de 2021. Uma das camisolas do ano foi precisamente a do Jordão, no meu caso, que era o número 11 também. O Pote tem 23 golos marcados no 23º título do Sporting. Estamos numa pandemia que se chama Covid-19 e a Liga ainda atribui 19 títulos ao Sporting. Este ano não havia hipótese, estava destinado que tinha que ser nosso. Epá, destinado, há assim coisas muito curiosas realmente em relação a este título do Sporting e as histórias dessas, por exemplo, sempre que o Forense está na primeira divisão, o Sporting é campeão, também era uma história que me contaram. Há várias, já várias histórias, nunca tínhamos sido campeões em Alvalade, é verdade, mas a verdade é que em Alvalade, neste novo estádio, nunca tínhamos sido campeões, mas também tinham dito depois que este ano, por causa de um evento qualquer, o Sporting poderia ser campeão. Há muitas histórias, eu acho que, não é, acho que mais que o destino foi a competência. E nós falámos muito bem da competência do Sporting ao longo do ano, e portanto fomos mais competentes com os demais. O Pedro já falou do último jogo, que eu acho que foi muito bom termos terminado assim, depois daquele design na luz, em que sentimos que o Sporting na segunda parte podia ter virado o jogo, e portanto sentimos que era preciso dar uma outra vitória para acabar, para irmos todos de férias de futebol, obviamente, todos contentes. Acho que assinalar também, realmente, o Pedro Gonçalves foi o melhor marcador, para mim o Adam foi o melhor guarda-redes, o Nuno Mendes a revelação, o Coates o melhor jogador da Liga, o Ruben Amorim o melhor treinador, e portanto acho que todos esses prémios individuais que eu acho que são merecidos, fazem-nos pensar que foi uma época fantástica, dando obviamente aqui um grande abraço a João Pereira, porque regressar, ainda hoje estávamos a falar no Twitter da história dele, quando ele mete aquela música Coming Home e passa em Alvalade, acho que é a melhor história que eu já vi. Falamos disso aqui, inclusive, no programa. É verdade. E falar também da Antunes, que fez um excelente jogo, o último, fez uma grande exibição, principalmente a primeira parte. Giovane, que acaba como o terceiro melhor marcador do Sporting, só atrás de Pote, e de Nuno Santos, igual a Sebastián Coates, e Giovane só jogou 689 minutos, os mesmos que Daniel Bragança, curiosamente, e portanto acaba por fazer 5 golos, 5 assistências, e portanto acaba por ser também um jogador preponderante, fez uma grande exibição neste último jogo, e saudar aqui, obviamente, também o nosso jogador André Sporar, que acaba a fazer o triplete, ganhou todas as competições nacionais, tirando a Supertaça, obviamente, mas que pode ganhar agora a outra Supertaça no dia 1 de agosto, esperemos que sim, e também Borja, que passou pelo Sporting e, portanto, acaba por ser campeão, acabam por vencer também a Taça, e, portanto, para eles também dar aqui os parabéns, porque acaba por ser uma época fantástica para ambos. Depois de ressalvar, Mariana, dois pormenores também importantíssimos que eu queria ressalvar neste, estamos aqui a fazer este apanhado geral, obviamente, saudar o Palhinha, o Nuno Mendes e o Pedro Gonçalves por irem ao Europeu, acho que é muito importante para o Sporting, claro, e para a valorização dos jogadores, obviamente com o perigo que isso acarreta, caso façam boas exibições, e não tenho cabo para tantos jogadores, dizer que acho que João Mário merecia ter ido também ao Europeu, Nuno Santos também podia ter ido, é mais difícil porque é uma posição onde há realmente grandes jogadores, grandes craques, mas fez uma excelente época no Santos, decisivo. Mas João Mário também, eu acho que merecia ter ido, mais do que se calhar com o William Carvalho, por exemplo. Precisávamos de um jogador diferente. E de salientar que, com muita pena minha, Portugal deixa de ter aquela tradição de levar aos Euros os meio-campos das equipas que, mais competentes. Foi assim em 2004, quando levamos o Manique, o Deco e o Costinha e fizemos um bom Euro. Em 2016, quando fomos campeões, levámos o Adrian, o William Carvalho e o João Mário e fizemos o grande Euro, e neste caso a vitória. E eu acho que neste momento, se calhar, fazia também sentido levar o Palhinha e o João Mário, porque se tivéssemos que jogar só com dois médios ou algo do género, jogariam de olhos fechados. Portanto, essas dinâmicas, essas virtudes que os jogadores têm quando jogam juntos e há rotinas, podia ter sido aproveitado pelo Fernando Santos, não foi, com pena nossa, mas lá teve que levar, obviamente, o Pedro Gonçalves, que era impossível quase não levar, e portanto teve que levar com o Pedro Gonçalves, até porque o Pedro Gonçalves pode fazer duas posições, pode jogar lá na frente ou pode jogar no meio campo, portanto tem ali uma vantagem, acho que levamos trincos a mais, mas tinha que falar aqui isto da seleção, que estava aqui um bocadinho atravessado, e portanto dar um grande abraço ao João Mário, espero que fique, é um jogador muito importante, como vimos na Luz, como muita gente sentiu a sua falta, e depois em Alvalade, no último jogo, obviamente o Ruben Amorim decidiu rodar os jogadores, e bem, Pedro já falou das estreias dos jogadores, do Tomás Silva, a quem agradecemos todo o percurso desde 9 anos até agora no Sporting. André Paulo comerciou, o terceiro guarda-redes merece sempre tudo, ao contrário que alguns treinadores já fizeram em Portugal, que não meteram o terceiro guarda-redes para ser campeão. A verdade é que faz parte do plantel, treina, vai ao chão, tem aquelas dores e leva grandes costas do Vital nos treinos, como se vê nos insights, é grandes costas que os guarda-redes levam, que eu até tenho, ponho as mãos à cabeça e, portanto, merecia completamente. E, portanto, acho que acaba por ser uma época, e agora vou unir o meu pensamento com o do Pedro Varela, uma época em que nós estamos muito satisfeitos, ainda hoje vi o backstage de Vila do Conde, que para mim é o melhor backstage de longe de todos que foi feito, na minha opinião, pelas músicas, pela camaradagem ali naquela praça ao Azul, depois ele canta aquela música brasileira, e depois dá a música de Coming Home, e da Vila de Conde, onde eu e o Pedro tivemos, e portanto é um bocado especial aquele backstage para nós, claro. E eu acho que é o melhor backstage, e, portanto eu hoje estive a rever, e isto é mesmo desfrutar, portanto eu hoje decidi, tipo, no final do dia de trabalho, epá, quero ver o backstage do Rio Ave, é o melhor, e, portanto isto vai ser o que eu vou desfrutar, não vai haver momentos em que eu vou, por exemplo, se calhar rever alguns jogos, tem essa possibilidade, portanto há sites que permitem-me isso, e eu vou rever alguns jogos. O Pedro salientou ali um jogo da Madeira, que é o próximo jogo que eu vou rever, porque foi um recital à chuva, portanto acho que o título é mesmo recital à chuva, e portanto eu vou querer ver esses jogos com calma, vou querer ver também obviamente o jogo em Braga, que é um jogo super complicado, aqueles minutos finais em Barcelos, isto é que se chama desfrutar, portanto passear com as camisolas de Sporting, falar com os amigos, portanto aproveitem porque estes momentos ficam para a história e este campeonato de longe fica para a história, numa época, Mariana, para concluir, aquilo que tu disseste, que era o destino, uma época em que o Atlético de Madrid também acaba por ser campeão, o Brøndby hoje na Suécia também acaba por ser campeão 16 anos depois, o Lille foi campeão em França, portanto o Rangers foi campeão novamente na Escócia, portanto houve realmente vencedores totalmente diferentes este ano e nós tínhamos que estar lá. Claro que sim, é isso que faz aqui toda a diferença. Pedro Varela, tu que és um homem de tecnologias, entra a DN Backstage Insights, uma comunicação muito mais conseguida por parte das redes do Sporting, ainda continuamos aqui a pensar um bocadinho nesta aplicação. Como é que viste esta temporada a nível de tecnologia, se me permites a sinceridade na palavra, em todos os termos da mesma, querem publicações, querem ideias novas? Oh, Mariana, só para corrigir, em verdade estava aqui a pensar, o Brondby é da Dinamarca e não da Suécia. Pronto. Estava a pensar no Malmo, mas é o Brondby. Estava eu aqueles a perguntar, Pedro, como é que viste esta vertente comunicacional nova que o Sporting trouxe este ano? Olha, eu é engraçado tu falares disso, porque se há pessoa que tem sido muito crítica durante muitos Sporting 160, praticamente desde o início, tenho sido eu. E sempre fui crítico, num sentido de melhorar e nunca sentido de tentar mostrar que esta direção, ou anterior, se fosse quem fosse, porque eu critiquei nas várias direções, como tentativa de, sou da oposição, ou sou contra, não, nunca aconteceu nada disso. Mas há aqui uma coisa, é só procurar nos programas para trás, no dia em que o André Bern... Há aquele documento estratégico, que aquilo é muito fraquinho, felizmente, e não fui só eu que o disse, é transversal, toda a gente se lembra disso, mas felizmente, também disse uma coisa muito importante, é que quando o André Bernardo teve alguma posição de mais destaque, de maior destaque, e eu disse aqui, no Sporting 160, que estava curioso, porque do pouco que eu conhecia dele, eu estive apenas uma vez com ele numa reunião profissional, e portanto não é fácil, só numa reunião, pois ele já não esteve presente noutras, ter essa noção, mas sei de outras interações e até do próprio percurso que ele tem feito no Sporting, e estava muito curioso para perceber, e disse que provavelmente, se calhar, as coisas iriam melhorar, porque eu falei, iriam haver pequenas vitórias que eram absolutamente fundamentais, estas pequenas quick win-wins de fazer qualquer coisa nisso. Falei disso aqui quando aconteceram aqueles primeiros, aquele site de apoio estatístico, aquilo não servia para nada, aquilo eram só pequenas vitórias para perceberem que estava a ser feita alguma coisa, e a coisa foi sempre crescendo. E há dois caminhos diferentes, eu não vou agora também aqui amassar as pessoas com isso. Uma, do ponto de vista comunicacional, claramente um upgrade, e foi acompanhado até pelo próprio treinador, como todos nós sabemos. Portanto, nós tivemos um upgrade comunicacional do ponto de vista das redes sociais, do próprio Sporting, seja os backstage, os ADNs, as redes sociais, os Instagrams, o próprio jornal de Sporting melhorado, com a agência de comunicação a trabalhar, umas capas ao início não muito bem conseguidas, nós falamos disso aqui, mas foram sendo melhoradas, e esse upgrade, claramente, não há dúvida nenhuma, funcionou, e como nós sabemos, nós ainda valorizamos mais porque ainda ganhamos, e portanto, quando se ganha, ainda melhor, ainda tudo corre melhor, e tu, quando ganhas, não vais tanto ao detalhe, não vais tanto ao pormenor, não és tão picuinhas. Claro que há sempre quem será que seja, e bem, eu e o João estamos num grupo em que tem lá pessoas da área que há sempre qualquer coisa para melhorar, é verdade, há sempre, e é verdade que há sempre, e quem procura a perfeição, procura mesmo, claro que já sabemos que não... Procurar às vezes o bom é inimigo do ótimo, aquela, já não sei como é que é aquela expressão, mas há sempre qualquer coisa para melhorar. Mas isso é óbvio que melhorou claramente a comunicação do ponto de vista de suporte institucional. Houve uma altura que eu disse aqui que de todas as peças, aquela que eu tinha mais receio era o Jornal do Sporting, porque reconheço muita qualidade e gosto muito de quem lá está a escrever, do ponto de vista, como sou amigo dessas pessoas, não, muitas vezes é difícil às vezes desligar o que é a questão da amizade, claro. Mas há ali qualidade, pessoas que eu gosto mesmo e que sei que fazem aquilo. E eu cheguei a falar disso aqui em vários Sporting 160, que eu gostava que fosse transversal, que não tem que ser de uma direção. Já sabemos que não é fácil, poderíamos falar aqui de comunicação de clube e a dificuldade que é, tanto na televisão, tanto que é... ainda agora dou um exemplo. Quando foi o discurso de Varandas nos espaços, lá na Câmara Municipal de Lisboa, não é? No espaço do Conselho. Repara, aquele discurso poderia ter sido, na minha opinião, melhor se ele não tem começado daquela forma. Exato. Começa primeiro pelos adeptos, pelos jogadores, pela direção técnica, e não pelo ataque, e depois, se calhar, ali no meio, as alfinetadas que deviam ser dadas. Parece óbvio, e vi muita gente estava a dizer isto. Estava a pedir ao Ruben Amorim para fazer o discurso. E toda a Exato. Gente, pá, conheço muita gente... Estava lá. Exatamente, e muita gente concordou com isso. Não, não tiro o mérito até, talvez, dos melhores discursos que Varandas terá articulado, inclusive, há dois pontos que eu acho fundamentais, isto só para atalhar aqui, foi só essa parte, há dois pontos que foram lá muito importantes. Um, foi a castada que ele deu ao Presidente da Câmara, a certa altura, porque disse que foi degradante, utilizou umas expressões fortíssimas para qualificar os festejos, acho que há outras formas de ser aquilo, de um momento para o outro também se transformaram os festejos do Sporting, que deveriam ter tido mais cuidados e deviam ter sido planeados de outra forma, claro. Mas de um momento para o outro parecia a peste negra, parece que de um momento para o outro somos os culpados da pandemia desde março do ano passado, e depois foi um outro ponto muito importante do Varandas, alguém lhe deve ter dito e bem, que é a questão do falar para os anónimos, aquela questão dos sócios anónimos, e ali piscar o olho às claques, aos grupos, e portanto, o discurso que poderia, do ponto de vista comunicacional, se tem invertido ali uma coisa a ser feito, isto para dar o exemplo que depois, felizmente estava em casa a trabalhar e vi na Sporting TV toda a gente a falar, os comentadores, epá, e todos eles foram pelo mesmo diapasão, não há espírito crítico, porque é impossível, é uma dificuldade, e eu sei porque conheço muito bem outros clubes, nomeadamente aqui no caso do Benfica, sei muito bem como é que se funciona, e a dificuldade é a mesma, e às vezes até pode ser pior, e é terrível, mas do ponto de vista da comunicação, não há dúvida nenhuma que o Sporting aí melhorou claramente. Do ponto de vista tecnológico e das coisas, eu percebo que há coisas que estão a ser feitas, há uns meses largos atrás eu disse, é preciso pôr na Amazon, o Benfica e o Porto já lá estavam, a seleção já lá estava, e o Sporting acabou por pôr. Esperou o momento de ser campeão, talvez, boa. Não, não vejo mal nenhum, a coisa resultou. Temos um problema da aplicação, supostamente está a ser feita, é agora para 2022, coisa do género. Vai ser inaugurado um novo site online, supostamente já está preparado. Está mais que visto que a nossa loja verde, há anos que eu digo isto, não aguenta. No dia em que o Sporting foi campeão, toda a gente se vai andar a queixar e vai sempre ir abaixo, é lenta e as pessoas chateiam-se. Claro que podes-me dizer, é pá, isto não é sempre assim. Sim, eu sei que não é, mas é uma loja que é toda a construção do website do Sporting é fraco. Há lá conteúdos que não são mexidos desde que o website foi lançado. É vergonhoso, não faz sentido nenhum. E, portanto, eu acho que aí ainda há muito caminho para percorrer, mas acredito e tenho quase a certeza que, pelo que tenho visto até agora, que as coisas estão a mexer. Estão a mexer. Acredito que sim. Não, a da Amazon não tem nada a ver com a Nike, não tem nada a ver, porque o Porto, o Sporting, o Porto, o Benfica e a seleção estão lá. A Mega Store é que tem a ver com nada. A Mega Store é que tem. A Amazon não tem nada a ver, porque a Amazon teve a ver com vários fenómenos. Um deles, porque já, obviamente, a Amazon espanhola já entregava cá em Portugal e o Prime já funcionava em alguns momentos, porque já tinha sido... neste momento já tinha conteúdos traduzidos e já há uma parte portuguesa dentro da própria Amazon espanhola e, portanto, a única coisa que era preciso era entrar em conversações com eles e pôr lá o seller, não tem nada a ver com a Nike. A Nike vai entrar noutras coisas, na Megastore e noutras questões mais à frente, mas acho que do ponto de vista tecnológico é evidente que há muita coisa para fazer. Eu espero sinceramente que pela amostra que poderão estar a caminho, os zunzuns dizem-nos isso, vamos ver, ficaria contente. Acho que temos aqui alguns atrasos que são, eu não vou dizer, pá, são atrasos que já que não vêm só de uma direção, já vem, é um atraso. A aplicação móvel para mim é um ponto absolutamente lamentável, não, o Sporting ter estado durante tantos anos com uma coisa daquela natureza. E pronto, vamos esperar, mas do ponto de vista comunicacional, sem dúvida que melhorou muito, foram criados novos conteúdos, do ponto de vista de vídeo, gráfico, redes sociais, um trabalho muito bom, e desse ponto de vista acho que melhorou 200%, 300%, e agora vamos ver o que é que novas coisas, porque isto quando se é campeão é mais fácil, a coisa parece que parece que tudo roda melhor, flui, parece que tudo flui melhor. Mesmo que na verdade não flui, as coisas estão lá, as pessoas estão lá, são as mesmas, diria, porque nestes últimos tempos não terão mudado as pessoas que estão lá a trabalhar, quer dizer, podem ter contratado uma ou outra, acredito que sim. E vi uma coisa muito engraçada, porque foi a primeira vez que me lembro em muitos anos, pá, eu desde que fazemos Sporting 160, nunca vi tanta gente do Sporting, que trabalha no Sporting, no LinkedIn, a congratular-se pelo Sporting ser campeão e também a expressarem o seu trabalho. Porque sabe bem, como é óbvio, as pessoas fazem parte desse trabalho e é normal que tenham que dizer, epá, às vezes parece, mas estão a fazer o seu trabalho, também, mas não custa nada de também elas falarem que fazem parte disso, que criaram muitas coisas, mesmo que às vezes possa parecer demasiado, mas vi isso, e isso é uma prova de que as próprias pessoas também sentiram que havia ali qualquer coisa que estava a ser feito e que estava a ser correspondido por quem via, e portanto foi muito agradável, e desse ponto de vista, há muito trabalho para fazer do ponto de vista da tecnologia, vamos ver o que é que os próximos tempos têm, e isso será o mais importante, mas certamente coisas boas virão, e cá estaremos para falar bem ou mal, sempre que acharmos que faz sentido, nunca foi, mas foi um período interessante, porque muitas vezes apareciam aqui sempre uns artistas a achar que nós, e fora o que nós aturávamos no Twitter e nas redes, principalmente no Twitter, a dizer que coisas que nós só queríamos isto e queríamos era taxa e queríamos era não sei o quê, mais não sei quantos, e isto e aquilo outro e aquilo outro. Epá, e não, e afinal valeu a pena fazer algumas críticas e ver que afinal as coisas foram evoluindo e estão muito melhores, e ainda bem. E ainda não foi bem por nós, não, ninguém nos veio pedir nada, é o mérito a todas as pessoas que têm intervenção, nós apenas fazemos aqui os nossos comentários da bancada. Exatamente, e é isso que pode fazer aqui toda a diferença também, são opiniões de pessoas que veem o Sporting do lado do adepto e que podem fazer-se ouvir de outra maneira. E vamos então agora, eu prometi que avisava quando fosse bar aberto no chat, portanto, lancem as vossas perguntas, peço-vos só que se forem dirigidas apenas a um deles, que ponham o nome dele já atrás. Já tenho aqui uma, Mariana, mandaram aqui uma que eu tomei nota, se quiseres. Força, João Castro, força. Não, aqui foi do João Jota, que mandou para mim: quão importante consideras para o campeão não só a disciplina defensiva, mas todo o esquema tático tão criticado dos três centrais da Mourinho. Quem é que achas que a Mourinho vai tentar contratar? Abraço para todos. Ora, grande questão. Acho que ganha-se campeonatos com a defesa, claramente. As equipas constroem-se a partir de trás. E acho que a disciplina defensiva e a consistência defensiva foi fundamental. Neste campeonato, neste percurso, até porque durante muito tempo fomos mesmo a melhor defesa da Europa. Não tínhamos derrotas, fomos a equipa que demorou mais tempo a ter essa derrota, e acho que o sistema da Mourinho, obviamente, foi a grande vencedora. E vou dizer porque é que foi o grande vencedor. Não foi só pelo Sporting ser campeão. Obviamente, passado 15 anos, ou lá que foi, desde que o Adriano foi campeão no Porto com três centrais, não em todos os jogos, diga-se passagem, mas o Sporting conseguiu novamente ser, o Sporting conseguiu ser campeão com o sistema de três centrais. Mas o sistema da Mourinho, para mim, teve aqui duas grandes virtudes. Para mim, deu uma ideia de jogo clara ao Sporting, portanto, uma pessoa vê o Sporting jogar e sabe qual é a sua ideia de jogo, algo que o Sporting já tinha perdido há muito tempo, a identidade, ou seja, se eu te perguntar, Mariana, como é que joga o Sporting, qual é a identidade do Sporting a jogar, tu dizes, epá, sei lá, porque não sabemos, porque os treinadores iam sempre mudando, e portanto, como nós os treinadores iam sempre mudando, o Sporting acabou por perder uma identidade que tinha mais nos anos 90, uma identidade mais inglesa de jogar, mais ofensiva, tipo inglesa, até porque tivemos o Malcolm Allison, depois também tivemos o Bobby Robson, portanto, tivemos assim uma mentalidade muito inglesa, mas a verdade é que se foi perdendo toda essa identidade, então não ficávamos sem saber como é que o Sporting jogava. Com o Ruben Amorim, tu, mesmo que pusessem um filtro na televisão e pusessem camisolas, por exemplo, todas pretas ou roxas ao Sporting e não dissessem que era o Sporting, tu percebias que, rapidamente, em 20 segundos, que era o Sporting que estava a jogar. E depois isso é muito bom por dois aspectos. Primeiro, o Sporting trabalhou muito bem esse sistema, portanto, na época passada, no final da época passada e na pré-época, e veio muito preparado para esse sistema. E depois as equipas não vieram preparadas para jogar contra esse sistema. E o Sporting aproveitou muito bem o início, em que surpreendeu muitos adversários, muitos treinadores, muitos jogadores, e portanto começou rapidamente a ganhar vantagem nisso. Depois, como um bom treinador que são os treinadores portugueses, começaram-se a adaptar, a fechar mais, a ter que adaptar o sistema de três centrais, a jogar com cinco cá atrás. Mas a verdade é que, conforme o Ruben Amorim disse, e volto a frisar isso, que é muito importante, enquanto eles treinam para jogar contra nós uma semana nesse sistema, nós treinamos a época toda nesse sistema. Portanto, temos muito mais vantagem, porque temos muitos mais treinos nesse sistema. Depois, obviamente, esse sistema favorece quer a construção, quer a coesão defensiva, quer a construção, porque muitas vezes saímos pelas alas, muitas vezes saímos pelo meio, depende muito de como é que o adversário pressiona. Se pressionam com dois, nós temos mais facilidade de sair, se pressionam com três, nós temos que sair de uma maneira diferente. Mas o Sporting atacou muito a profundidade ao início, porque as equipas jogavam subidas, depois contra o Sporting recuaram todos e puseram o autocarro lá atrás e com 5, e portanto o Sporting teve que reconstruir novas rotinas, novas variações dinâmicas. Muitas vezes utilizamos a dinâmica do próprio jogador, que é diferente quando pomos, por exemplo, um canhoto lá direito, quando sai o Porro, entra o Plata, porque tem características diferentes, é diferente marcar um destro ou marcar um canhoto, e portanto vamos sempre fazendo aqui algumas alterações. É diferente jogar com o Tiago Tomás do que jogar com o Paulinho, por exemplo, é diferente jogar com o Tabata ou se jogar com o Nuno Santos, e portanto eu acho que nós, além desse sistema beneficiar, muito o potencial do plantel, principalmente, por exemplo, Coates, deu uma subida incrível em termos de performance, como vocês viram, potenciou dois grandes alas que o Sporting teve, que foi o Nuno Mendes e o Pedro Porro. E isso acho que foi fundamental ao longo da época, porque temos dois jogadores que sabem atacar, sabem quer jogar nas alas, quer também a fazer incursões pelo interior do campo, e portanto isso confundia muitas vezes as marcações dos adversários. E foi bastante difícil para nos parar. E depois eu acho que a cereja no topo do bolo, obviamente, foi o campeonato, mas também o Ruben Amorim ver que agora toda a gente o copia, e ainda agora podemos ver na final da Taça de Portugal as duas equipas a jogar com o mesmo sistema do Sporting. E portanto acho que para o Ruben Amorim, acho que trouxe uma lufada de ar fresco, e que toda a gente agora copiou o que o Ruben Amorim faz, mas a verdade é que o original é sempre melhor que a cópia, e este ano ficou provado que o original é melhor que a cópia. E é isso que pode fazer aqui a diferença. Existem aqui muitas perguntas sobre as VMOCs, mas já lá iremos. Varela, o Luís Tomé pergunta: qual a tua visão sobre a realidade dos jogos da próxima época após pandemia? A realidade sobre o quê? Sobre o público? Sobre, eu acredito que seja sobre o público e sobre como é que a Liga pode reagir. Eu tenho sido muito crítico em relação à questão do público, a falta de público em Portugal. Tem sido uma vergonha, não há outra palavra para dizer, para classificar, digamos assim, este... aqui já falei algumas vezes, noutro podcast onde também marco presença regularmente, quase todas as semanas falo disso. É uma vergonha. Acho que houve momentos que sim, devíamos ter tido, deve-se ter cuidado, e a pandemia estava num momento muito complexo, e nada contra a ausência do público. Eu relembro que houve testes onde tu, Mariana, estiveste presente com jogos da Seleção Nacional em Alvalade. Nunca mais soube falar nada disso. Os clubes, a Liga, praticamente, eu não vi nenhum presidente a manifestar a dificuldade de voltarem público aos estádios. Depois fizeram aquela brincadeirazinha de vamos ter na última, na penúltima, depois não vamos ter nada, mas depois a seguir já vamos ter Liga dos Campeões com 12 mil, nós dissemos-o aqui, antes de ainda se saber, nós temos que iam estar 12 mil, 6 mil de cada lado, acabou por se concretizar. Rally de Portugal ainda este fim de semana, e ainda bem, com regras, mas depois é sempre a mesma questão. Os hooligans do futebol nunca podem, não podem ver, porque não sei o quê, porque vocês não se comportam, porque vocês são isto, não sei o quê, não sei o que mais. É uma vergonha não ter havido público nestes últimos... vou pelo menos dizer as duas últimas jornadas. Não há uma estratégia, não há planeamento. É uma vergonha não ter havido público ontem na final da Taça de Portugal. É uma vergonha ter sido jogado às 8h30 da noite. É uma vergonha ter sido em Coimbra. É uma vergonha o estádio do Jamor estar completamente abandonado, ao Deus dará, estragado, quando à volta tem um alto centro de rendimento, quando tem uma zona completamente brutal para transformar aquilo quase no nosso Wembley português, digamos assim. Exato. E será uma vergonha se para o ano não tivermos público, já em agosto, no dia 1, que eu diria que já será possível. Eu ainda agora estive a ver algumas competições, eu sigo algumas competições com alguma regularidade, duas delas em dois... Sim, exatamente, três competições que este fim de semana segui com muita atenção. Uma, o golfe. Estamos a falar de países, obviamente, que estão já num nível mais avançado, caso os Estados Unidos e Inglaterra, mas nós também não precisamos ter isto. Epá, ontem as imagens que eu vi do golfe, eu vi os 4 dias do PGA Championship, o último dia é absolutamente alucinante, parecia que nem já não havia pandemia. O vencedor, o Phil Mickelson, quando avançou para o último buraco, que é uma coisa tradicional, o público chega-se todo e quebra um bocadinho até as barreiras para ficar ali já muito próximo do espaço do green onde termina, aquilo estava completamente cheio. Há pouco, as setas, que toda a gente sabe, quem me segue no Twitter que segue, onde está o português José de Sousa, teve público já, no Marshall Arena, em Milton Keynes. Lá estava o público, sentadinho, diferente do que é tradicional num torneio de setas, onde normalmente estão 2-3 mil pessoas completamente malucas, todas aos abraços, e a beber cerveja e a comer e tudo aquilo em barda. Não, sentadinhas, mas completamente cheia, grande apoio ao português, porque a malta inglesa adora o nosso português. Epá, e o hockey no gelo, que neste momento, nos Estados Unidos, que é jogado entre a NHL, entre canadianos e americanos, como toda a gente sabe, um campeonato da América do Norte, os pavilhões americanos completamente cheios. Ainda ontem vi um jogo, até meia-noite e tal, aquilo foram 5 períodos, pá, e o pavilhão estava completamente cheio ao rubro, uma loucura total. Epá, é que não tem nada a ver. Eu, como toda a gente sabe, eu adoro ver o hockey no gelo, e vi a temporada toda o ano passado, praticamente os jogos todos, porque coincidiu com a altura que estava, uma pessoa estava em casa e à noite podia ver com mais facilidade. Pá, aquilo sem público, pá, eu adoro aquela modalidade, mas aquilo até me custava. Agora não, ainda agora tenho visto jogos com público, é completamente diferente. À mesma hora joga o campeonato do mundo, ou de tarde, em Riga, na Letónia, e é um problema. Portanto, eu espero sinceramente que já seja possível ver, que já seja possível ter público. Mas que, acima de tudo, o momento do futebol nacional, eu acho que os adeptos também têm que perceber. Eu no sábado estive numa conferência organizada pela Universidade Lusófona, onde tivemos uma sessão sobre os adeptos. Pá, é preciso que os adeptos percebam que é muito bonita a rivalidade. Nós todos queremos rivalidade com o Benfica, rivalidade com o Porto, seja com quem for, ir a um estádio, aquela coisa, tá, de um lado está o nosso rival, nós estamos aqui, cantamos, tal, e pronto, vai tudo para casa. Mas é preciso que os adeptos percebam que há alguns assuntos que são absolutamente fundamentais, que se unam. A questão do cartão adepto, que está a ser um fiasco, e se isto continuar para a frente, eu estou mortinho para perceber o que é que vai acontecer, quando efetivamente pudermos ir ao público, como é que vai acontecer para nós vermos. Não há, está a ser um fiasco, porque continua com 700 e tal cartões que são pedidos, praticamente os mesmos que estão pedidos há quase 2 ou 3 meses. Quero ver o que é que vai acontecer. Esse é um tema fraturante, importante, que os adeptos deviam se unir. Depois, estamos a falar o tema de racismo, outro tema que deveria ser bastante discutido pelos adeptos, e é o público, porque nós temos que, de uma vez por todas, querer que seja possível e que não sejamos tratados como hooligans ou como criminosos, porque isso, eu já disse, é um problema de criminalidade, e a criminalidade é resolvida de uma forma. Os outros adeptos, que representam se calhar 99%, pessoas como eu, tu, Mariana, e como se calhar 99% das pessoas que estão aqui no chat, vão ao futebol, vão lá, querem é comer, ver jogo, ir para casa, divertir-se e tal, não querem problemas nenhuns. Não podem ser tratados como criminosos. O Ricardo Rodrigues pergunta se o cartão de adepto não vai ser votado na AR. Já está em diploma, meu caro. Já é lei. Está decreto-lei. Já foi votado, é decreto-lei. Já foram tirados 700 cartões e, portanto, na próxima época está ativo. Quem quiser ir para as zonas, por exemplo, o Dragão, onde eu e o João vamos muitas vezes, se quisermos ir para a habitual zona onde vão estar os grupos organizados, vai ser preciso ter cartão de adepto. Quero ver como é que isto vai acontecer. Isto vai ser muito bonito. Vamos ver. Vai ser uma coisa engraçada. E olhem, Mariana, com as perguntas que temos aqui, vamos acabar o programa às 5 da manhã. Mas eu tenho o ok para ver. Estou a brincar. Muitas perguntas sobre as VMOCs, o João Fernandes, que no início do programa só disse boa noite ao Pedro Varela, eu não me esqueci. E bem, grande João, caramba. O João pergunta a questão das VMOCs. O João é um bot, é pago por mim, ele está ali só para... Está só o Varela, ok? Logo vi. A questão das VMOCs pode ser o início da venda da SAD, João? Pode ser o início, poder ser o início, pode, mas acho que não. Eu acho que nós temos que ser pragmáticos, e esta notícia que o banco ia vender a Video Sporting correu aí muita tinta, mas convém nós, convém dizer primeiro que nós depois no Patreon vamos ter mais uma vez, vou conversar com o Carlos Vieira. Sobre isso, que aceitou o meu convite, amavelmente, e portanto vamos falar sobre isso, mas eu posso adiantar, o que se passa é que é o seguinte, isto já estava programado desde 2018, portanto, ou seja, isto está programado a acontecer. O que é que foi pensado? Os bancos, por motivos políticos, aliás vê-se agora até pela presença no inquérito parlamentar, isto não podiam reestruturar a dívida assim ao Sporting, e portanto isto não podia ser... Não podia ser feito da parte do novo banco e do BCP a dívida do Sporting diretamente deles para o Sporting. Isto politicamente ia causar muitos problemas, depois havia aqui os inquéritos parlamentares que estão a correr, e portanto isto tinha que ser feito à posterior. E portanto, desde 2018 que os bancos estrategicamente combinaram com o Sporting que isto teria que passar por uma entidade financeira externa. E portanto tinha que passar por um fundo. O que é que isso vai acontecer? Os bancos vão vender a dívida a esse fundo, mais barato, obviamente, do que a dívida atual, e esse fundo depois irá servir para negociar com o Sporting, obviamente pagando uma comissão, e o fundo revende ao Sporting. Portanto, isto é o que vai acontecer e a operação vai ser efetuada exatamente desta forma. Portanto, as pessoas não têm que ter medo com a notícia que saiu. Claro que se pensares porque é que isto não é feito diretamente dos bancos com o Sporting, eu já salientei, por questões políticas, e depois, portanto, e não podiam fazer aí o chamado haircut da dívida, portanto, a dívida não podia diminuir com estes problemas todos que temos na Assembleia com os bancos. Imaginem agora o António Ramalho do novo banco assinar um acordo em que iria perdoar X dívida ao Sporting, meu Deus, que aí é o Carmo e a Trindade. E portanto o que vai ser efetuado é exatamente isto que eu estou a dizer. Os bancos vendem a dívida a fundos, a um preço mais baixo, e os fundos depois vendem ao, neste caso ao Sporting, vão vender ao Sporting e nós pagamos uma comissão financeira. Portanto, é assim que funciona no mercado, fazem esse desconto e vendem com comissão. É assim que funciona o mercado financeiro, é assim que funciona em Portugal, é isto que vai acontecer. Depois o Carlos Vieira irá explicar melhor mais outras questões das mocos, mas portanto, calma, não vai ser feito nada conforme eu vi, vamos perder o domínio da SAD. Não, isto é uma operação normal e isto estava programado em 2018, já pela anterior direção. Portanto, era a venda da dívida dos bancos para uma entidade externa, financeira, portanto, neste caso um fundo, para depois revender ao Sporting, pagando o Sporting, obviamente, a comissão, mas revender ao Sporting. Era isto que já estava programado, meus amigos. Não há aqui mais nada além disso. Portanto, se for cumprido, o que vai acontecer é que, nos próximos tempos, a dívida vai ser vendida ao fundo XPTO e depois esse fundo vai negociar com o Sporting e o Sporting vai comprar essa dívida mais reduzida. Portanto, Mariana, deixa só dizer aqui uma coisa que é absolutamente, para mim, é fundamental. Nós temos até 2026 para comprar. Exato. Eu não admito outro caminho. Atenção, que eu estou a falar da dívida, não é só os blocos, sim, é a reestruturação da dívida. Eu sei, mas o caso dos blocos, nós temos que a comprar até 2026, sob pena de 40 milhões. Depois, exatamente, é mais ou menos 40 milhões, aquilo varia, obviamente, vai variando sempre, mas eu, para mim isso não há dúvidas nenhumas, isso tem que ser tratado. E não há nada até agora que mostre que não vai ser tratado. Há sempre a velha questão que é: tínhamos o dinheiro na reserva legal e não o temos e temos só 600 mil euros lá. Pá, não, sinceramente não é isso que preocupa. O que interessa neste momento é que não pode haver dúvidas nenhumas. A dívida tem que ser, as MOCs têm que ser recompradas até 2026 e esta direção tem que o fazer. Porquê? Quanto mais não seja, primeiro porque Frederico Varandas sempre disse que nunca iria vender a SAD, está dito por ele. Vale o que vale a palavra, epá, eu quero acreditar que ainda vale alguma coisa. No entanto, epá, as pessoas têm que se lembrar sempre de uma coisa. Por muito que conquistamos o título e essas coisas, as pessoas têm que se lembrar do que eram os programas eleitorais e porque é que votaram em determinados candidatos. E, portanto, agora também não se podem queixar. Frederico Varandas ganhou. Alguém botou nele, não é aquelas... Sabes que em... Quando ficámos em quarto lugar, parecia que nunca ninguém tinha votado no Varandas, lembram-se? Chegámos a falar disso aqui, no Sport, parecia que não havia. Nós até chegámos a dizer assim, pá, temos que convidar alguém para vir aqui. Lembram-se de uma vez, João, que até falámos em todos, que tenha votado no Varandas, até para trazer, explicar de uma forma construtiva, lembram-se? E era, parecia que era difícil, parecia que não. Agora parece que já há muitos, outra vez, que voltaram a votar no Varandas. Já havia alguns que até já disseram que votaram no Varandas, não tinham dificuldade. Agora, vamos ver, temos que andar atentos, como tudo, por isso é que temos que voltar às Assembleias Gerais. As Assembleias Gerais são fundamentais para as informações, para as pessoas estarem informadas, para as pessoas poderem falar. Não é como o Henrique Monteiro que anda a vender a ideia das Assembleias Delegadas e não sei o que mais. Um gajo que... um artista que só por ter expressão na bola e no Expresso, que nem queria saber do Sporting há aqui há uns anos para trás, entrou lá numa comissão que foi a maior vergonha que passou no Sporting nos últimos anos e fica todo contente porque expulsou Bruno Carvalho, que é a sua maior vitória. Que ele só fala disso, é a sua maior vitória. E, portanto, temos que... claramente de estar atentos e vigilantes, mas neste momento, não há, como o João disse, não há nada que leve ao encontro de que vamos vender a SAD e que vai desaparecer, e, epá, e até às vezes até fica um bocadinho ver sempre as pessoas dizer, eu avisei, nós avisamos, epá, não avisaram nada, para já ainda não aconteceu nada, e é fácil dizer eu avisei, está bem, nós também avisamos há 20 anos atrás, quer dizer, e quando foi da primeira vez, e quando foi o Roquete, não sei o que mais, também houve alguém que disse nessa altura, eu avisei, ainda vai aparecer um gajo com 60 anos a dizer, eu avisei, e com razão, ele avisou mesmo, ele é, o problema é que há muita gente que avisou mesmo, quando o Roquete passou para as sociedades desportivas, e aumentou, e o património começou a desaparecer ao desbarato, e no Godinho, nessa altura, é que eu, olha, eu nessa altura também avisei muitas vezes, mas botaram no Godinho Lopes, e botaram noutros artistas que levaram ali também ao coisa, pronto. Mas pronto, cá estaremos. Olha, avisando ou não, avisar vou eu que está na hora do Tigas. Ai, vamos ao Tigas. Ainda vamos às contratações? É que perguntaram ali três vezes pelas contratações. Vamos, ainda vamos às perguntas. Ai, tu pensas que vais embora. Vais ficar aí até às duas da manhã. Já perguntou. Todas. Lá vamos, vais ficar aí até às duas da manhã. Então vamos ao Tigas. Vais ficar aqui a responder a tudo. Nada do... Jornada, calma lá. Boa noite, Mariana. Boa noite, João. Boa noite, Pedro. Boa noite também a todos os ouvintes e espectadores do Sporting 160. O Handball recebeu no pavilhão João Rocha o Belenense e venceu por 31-28 na antepenúltima jornada do Campeonato Nacional, e este foi um dos jogos menos conseguidos dos últimos tempos. Pouca eficácia aos 6 metros e uma defesa mais permeável tornam esta vitória muito curta. Sofremos quase 30 golos de um Belenenses que apenas fez 4 deles em contra-ataque. No geral, valeu-nos Scock e Gaspar com boas percentagens de defesa, com 36% e 33% respectivamente, para conseguirmos vencer o jogo. Diukic e Valdés com 5 golos cada foram os nossos melhores marcadores, e nesta jornada, o Benfica perdeu com o Sporting da Horta e praticamente entregou-nos o segundo lugar a duas jornadas do fim. O basquetebol disputou o jogo 1 e 2 das finais dos play-offs frente ao Futebol Clube Porto no pavilhão João Rocha. O primeiro jogo nós vencemos por 74-62 num Porto que surpreendeu com o 5 inicial, procurando ter em campo uma equipa mais móvel, mas foi o Sporting que entrou melhor. O Porto até ia conseguindo circular bem a bola no ataque, sempre a encontrar o homem livre, mas as percentagens de lançamento eram baixas e o Sporting, mesmo estando pior no ressalto defensivo, ia conseguindo castigar o Porto em contra-ataque e faz um parcial de 11-0 antes de fechar o primeiro período e começarem as rotações no segundo. Ao intervalo, Ventura era um dos melhores, contravante muito marcado e Ellison apenas a surgir a espaços, e no regresso o terceiro período foi muito mal para o Sporting. Muita confusão no ataque, o Porto fechava bem as entradas a Ellison e, quando eles atacavam, os triplos começaram a cair. No último período, a toada manteve-se, com o Porto a ter 10 pontos de vantagem, mas começaram a surgir na partida Mike Downs e Shaquir Smith. Triplo atrás, triplo, recuperamos, passamos para a frente a 3 minutos e 45 do fim, e daqui até a final foi tudo muito equilibrado, com muitas alternâncias no marcador, até que com o empate a 72, a 35 segundos do fim, Montes López pede um time-out. O Porto vai para o ataque, Shaquir Smith rouba-lhes a bola e do outro lado, Jalen Ryder faz falta sobre Mike Downs, que lançava 3 a 2 segundos do fim. Mike converte 2 lançamentos, falha o terceiro de propósito para gastar tempo e o Sporting vence. Grande destaque desta partida, Mike Downs com 27 pontos e 5 em 7 de lançamentos de 3. No jogo 2, o Porto venceu por 81-69, num jogo de muita luta, muitas faltas e muitos duelos. O Sporting carregou na tabela e conseguiu finalmente ganhar a luta dos ressaltos, mas falhámos imensos lançamentos. Terminámos o jogo com 4 em 24 da linha de 3 pontos e apenas 68% da linha de lance livre, este que é um aspecto muito importante, pois muitos jogos ganham-se na linha de lance livre. Quanto ao jogo, o Porto esteve quase sempre por cima e com o terceiro período onde marca 29 pontos e consegue entrar no quarto com 14 pontos de vantagem. O Sporting melhorou defensivamente, o Porto faz 4 turnovers seguidos e com um parcial 2-0 o Sporting coloca-se novamente em jogo. Após 2 timeouts, o Porto consegue finalmente estancar a hemorragia e, pouco depois, a quinta falta de travante Williams deitou tudo por terra. O Sporting fez quase mais 20 lançamentos de campo que o Futebol Clube Porto, mas foi muito menos eficaz em toda a linha. Travante com 20 pontos, Ventura com 17 e Filos com 13 foram os grandes destaques do nosso lado. O igual na série, agora os próximos 2 jogos vão ser no Dragão Arena. O futebol feminino perdeu em Alvalade por 3-0 frente ao Benfica. 4 minutos de jogo e um grande balde de água fria. Mau passe na linha lateral, rápida incursão de Lacasse pelo flanco, cruzamento e gol do Benfica. O Sporting, que tinha entrado incompreensivelmente com as linhas mais baixas, viu-se obrigado a pegar no jogo, coisa que foi fazendo, mas com pouca velocidade e criatividade. O Benfica fechava muito bem a zona central, dava as alas ao Sporting que, sem a presença na área, foi presa fácil, criando apenas algum bruá através das bolas paradas, sempre marcadas pela Joana Marchão. Na segunda parte, o Sporting veio com mais atitude, tentou colocar bolas mais verticais, saltando linhas, mas poucas foram as vezes que criámos perigo de bola corrida. O pouco perigo vinha mesmo das bolas paradas, sempre pela Joana Marchão. Já quando vem na ponta de lança com o Coates, o Benfica faz o 2-0 aos 85 minutos, no segundo remate que fazem toda a segunda parte. Ainda houve tempo para a Capeta ser expulsa e o Benfica aumentar para 3-0 num penalti, antes do jogo terminar. O Benfica conseguiu assim o título numa vitória justa, por muito que nos custe admitir. O futsal feminino disputou o último jogo da época e foi ao terreno do Povense vencer por 7-2. As Leões que acabam a época invencíveis nesta fase de manutenção, com 12 vitórias, 2 empates e quase 80 golos marcados. Quanto ao jogo, primeira parte com muitos golos, com o Sporting a chegar rapidamente ao 3-0, o Povense reduz e pouco depois o Sporting marca rapidamente mais 2 golos. 5-2 ao intervalo e uma segunda parte onde aproveitamos para gerir e rodar toda a equipa. É trick de Inês Gonçalves, bicho de Sara Tavares e golos de Débora Venâncio e Carolina Batista. O futsal masculino disputou o jogo 1 das meias finais dos playoffs. Fomos até o Oeiras bater o Porto Salvo por 4-2. Jogo difícil e duro, mas começou muito bem para o Sporting. O Sporting entrou muito intenso e pressionante e Cavinato faz o 1-0 após uma recuperação de bola. Rocha faz o 2-0 num remate frontal e Tomás passou a aumenta para 3-0 de cabeça após um lançamento lateral quase igual ao da final da Champions League. Os primeiros 15 minutos foram um autêntico festival, com vários golos falhados, só que a partir daqui o Sporting relaxou um pouco e o Porto Salvo complicou muito. Conseguiu reduzir e até podia ter marcado mais um ainda antes do intervalo. E o Clube do Oeiras acaba por levar este bom momento para o início da segunda parte e reduz mesmo para 2-3. A partir daqui, o jogo foi mais equilibrado e os Leões de Porto Salvo obrigaram o Sporting a suar muito. Já com eles com guarda-redes avançado, de Guita fez o resultado, marcando baliza aberta já muito perto do final. O hóquei feminino foi até à casa da São Joanense vencer por 4-1. Sporting que entrou muito bem, mais mandão, com o controle do jogo e marcou primeiro para a Catarina Ferreira. Até final da primeira parte e com a rotação da equipa, a São Joanense equilibrou um pouco, causando sempre perigo através de rápidas transições. A segunda parte foi mais equilibrado, o Sporting faz o 2-0, mas a São Joanense ainda assustou quando reduziu. As Leoas acabaram por desbloquear o jogo já mesmo no final, com 2 gols de rajada de Sofia Mancóvio e já depois de vários falhados. Boa exibição, mais uma vitória no fecho desta segunda fase, segue-se agora a fase decisiva. Os golos, hat-trick de Sofia Mancóvio e um golito de Ana Catarina Ferreira. O hóquei masculino disputou o jogo 2 dos quartos finais de playoff no pavião João Rocha, vencemos o Barcelos por 4-3, 3 segundos de jogo e golo. Romero arranca sozinho num remate cruzado, marcou quando ainda estavam todos a dormir. Do Sporting e no 1-2 contra 1 muito bem feito, Verona falha clamorosamente após passo de Romero. Os primeiros 5 minutos foram totalmente nossos, com o Sporting quer em meio campo, quer em rápidas transições, a conseguir criar sempre muito perigo. A partir daí o Barcelos foi melhor, aos poucos pegou no jogo, foi criando perigo, obrigou Paulo Freitas a pedir 2 timeouts e nas bolas paradas o Sporting tirava Girão e colocava Zé Diogo de forma a baralhar os adversários, coisa que foi resultante, diga-se. A segunda parte começou como a primeira, 6 segundos e Romero volta a apanhar toda a gente a dormir e faz o 2-0. O Barcelos reagiu e pouco depois reduz. Minutos depois, penalidade que Zé Diogo defende, mas na recarga o Barcelos empata e com eles por cima do jogo durante vários minutos, o Sporting volta para a frente após uma jogada muito bem realizada e finalizada e faz o 3-2. O jogo ficou equilibrado a partir daqui, o Barcelos empata num desvio perto da baliza e Tony Pérez coloca o Sporting a vencer após um grande lance individual a 1 minuto do fim. Até final, o Barcelos retirou o guarda-redes, mas nunca criou o pingo, enquanto o Verona ainda falhou 5-3 num contra-ataque de baliza aberta. 2-0 para o Sporting nestas meias finais e agora vamos para Barcelos tentar fechar a série. Para finalizar, as nossas Leões do rugby sagraram-se tetracampeãs de rugby de Sevens e na Diamond League de Gateshead, a Auriole Dongmo conseguiu a medalha de ouro no lançamento do peso e a Patrícia Mamona a de prata no triplo salto. Parabéns a todas. Agora sim, é tudo por agora. Saudações leoninas a todos. Digas alto. E um grande, grande resumo das modalidades e também que fica o nosso Tigas de camisa. Deixem-me Ataca. Só fazer esta Ataca. Observação. Eu sei que Mariana, deixa-me alguém só part... exatamente tinha deixa-me só alguma partilhar, coisa para só... partilhar. Não, era só porque foi mesmo agora que recebemos. É engraçado como foi curiosidade enquanto o Tigas estava a falar aqui estávamos a passar o áudio do Tigas, eu estava a ver aqui um e-mail que tínhamos recebido, e é engraçado porque o João fala nisto muitas vezes, e nós falamos muitas vezes aqui também no chat das pessoas que nos ouvem, e curiosamente tínhamos acabado de receber um e-mail dos sítios onde algumas das pessoas nos ouvem, neste caso é só na plataforma da Apple em podcast, mas é curioso, e eu vou partilhar só essa imagem, porque é curioso ver alguns países, China, Espanha, Brasil, Noruega, Holanda, Suíça, Portugal, claro, Finlândia, Chile, Emirados Árabes, que já há muito tempo que isso acontece, Luxemburgo. Roménia, Luxemburgo e Moçambique. Pá, é engraçado a expressão e a diversidade, e por isso é que estava a dizer, só para partilhar, porque tínhamos acabado de receber agora e é muito engraçado às vezes ver estes sítios onde as pessoas nos ouvem, deixa-me agradecer fantástico. Aqui publicamente... aquele nosso ouvinte e aquele nosso fã que nos fez um vídeo ao João, certo? Eu agradeci-lhe em privado, mas podes agradecer claramente. Não estou errado no nome, não. É João, não é? Eu vou confirmar não, porque é João. É João, é João. É que ser ao João que na semana passada mandou-nos um vídeo que nos tocou bastante, um vídeo espetacular, a contar, obviamente, o seu apoio ao Sporting 160 e ao Sporting, e a contar um bocadinho dessa história, e mandou-nos um vídeo, e portanto um grande abraço para o João. Não poderia deixar de dá-lo, porque ter a coragem de fazer o vídeo e depois enviar-nos com aquelas palavras tocou-nos imenso depois daquela festa que foi. Obviamente. Não é João, Sérgio Gomes. Sérgio. Sérgio Gomes. Eu estava a achar estranho que não me estava a suar bem. Olha, porque eu falei com ele. João Gomes. Não, Sérgio Gomes, Sérgio Gomes. Porque eu já falava muitas vezes com ele em mensagem privada. Ele nunca fala, falo sempre com ele em mensagem privada. E entretanto, ele pediu o telefone e mandou o vídeo. E depois eu falei até por WhatsApp. E por isso é que eu fico a afirmar que não me estava a suar. É Sérgio, Sérgio. E havemos de encontrar. Muito bem. Deixem-me só aproveitar aqui também para dizer que nesse vídeo, obviamente, aqui a chorona de serviço acabou claro. Por ficar com a lágrima no olho também. Portanto, Sérgio, da nossa parte, obviamente, o João agradeceu por todos, mas deixar aqui uma obrigada reforçado, porque de facto foi incrível. Sim. E é um vídeo que está de arrepiar. Meninos, ainda sobre as perguntas, eu estive aqui a aproveitar o áudio do Tias para ver aqui um bocadinho o que é que está por aqui, e muito mercado, muito mercado, pois, muito mercado. Claro. João, fala-se que podem vir pessoas da equipa B, fala-se que podem voltar emprestados, fala-se que pode sair Nuno Mendes, fala-se que pode sair Pote, Nuno Santos. O que é que este mercado pode trazer? Consegues aí pegar na tua bola de cristal e sim, dizer-me? Sim, consigo. Consigo, de forma pragmática. O mercado vai ditar muito o nosso próprio mercado. Ou seja, obviamente os jogadores têm cláusula, vai ser muito difícil segurar alguns jogadores, nomeadamente no momento, como é lógico, ainda para mais no Euro, portanto vai ser muito difícil. Eu espero que se consiga segurar o núcleo duro. Segurando o núcleo duro e só saindo tipo Nuno Mendes, tentar colocar o Sporar, os jogadores que estão emprestados, Reiner, Rosier, todos os jogadores, esses jogadores emprestados que eu acho que não têm lugar no Sporting, acho que é para ser vendido. Acho que o Sporting vai tentar um lateral direito para concorrer com o Porro, porque vamos ter muitos jogos, muitas competições, Liga dos Campeões, portanto temos que ter essa premissa bem presente. Eu acho que poderá ser mesmo Gaio, é o que se fala, portanto poderá ser mesmo Gaio, vamos ver. Comprar outro jogador ao Braga. Provavelmente vai ser Gaio. Digo eu, assim que fala-se muito, mas pode não ser. O Sporting tem feito uma coisa interessante que toda a gente devia saber. É que o Sporting sondou muitos jogadores. E isso não quer dizer que vá contratá-los. Eu já expliquei isso no Patreon, nas manhãs do Castro. Sondar os jogadores é só para saber e levantar, obviamente, o ponto de situação do jogador, com o clube, com o contrato, e saber quanto é que seria necessário para ter o jogador. E, portanto, podem sair ao longo destas semanas muitas notícias, que o Sporting sondou este, aquele, mas não quer dizer que vá contratar. É uma maneira ágil de perceber como é que está o mercado, saber, porque na altura certa, quando nós vendemos os nossos, saber quanto é que vão custar aqueles que já temos previamente estudado. Já, se formos, por exemplo, o jogador XPTO, vamos lá pedir informações, eles dizem que o jogador custa X e o jogador pede salário X, na altura, quando for para contratar, já sabemos exatamente o que é que ele pede e o que é que o clube pede. Depois, obviamente, acho que vai ser um defesa esquerdo, e eu gostaria de ter o Vinagre, de regresso ao Alvalade, salientar que o Vinagre já passou pelo Sporting. Depois, o defesa central depende muito realmente das saídas e do dinheiro. Acho que Ruben Amorim vai pensar muito, tipo, em último caso, pode ser, mas sim, um central. Poderá haver um médio, sim, também depende de João Mário, mas acho que se João Mário ficar, eu acho que o Ruben Amorim não vai mexer no meu campo. Acho que se João Mário ficar, nós vamos manter os quatro, portanto, Palhinha, também se Palhinha ficar, obviamente, Palhinha, Bragança, Matheus Nunes e João Mário, acho que vai ser muito por aí. Depois vamos contratar um extremo, isso não tenho a menor dúvida, e vamos contratar um avançado para concorrer com o Paulinho, porque Tiago Tomás também é um jogador que vai cair para a área, para a ala, mas também pode jogar lá na frente, mas acho que devemos ter três, e vamos contratar um grande extremo. Acho que aí sim o Sporting vai apostar as fichas, não todas, mas muitas fichas, em contratar um jogador que seja muito diferente ao que temos agora, prioridade para essa posição. Estou aqui a buscar Galdo, eu acho que Galdo não cabe nas ideias do Ruben Amorim, de salientar que temos 50% de Galdo, portanto iremos receber sempre qualquer coisa. Outro ponta-lança, sim, também já tinha dito aqui no comentário, manter o João Mário, de resto vai ser muito por aí. Acho que vamos contratar 5 ou 6, portanto, defesa de esquerda, defesa de direito, certos, Central depende muito do dinheiro que tivermos. No meio campo, se não vendemos, se João Mário ficar, não vamos mexer. Depois lá na frente sim, um grande extremo e um ponta-lança. Essas tenho a certeza que vão ser as posições que vão ser atacadas. Muitos jogadores já foram sondados, muitos jogadores já saíram. Estão a perguntar outra vez para o Ryan Galo. Pá, eu duvido que o Ruben Amorim o queira. Eu acho que o Sporting vai tentar transferi-lo e fazer um bom encaixe financeiro e com isso tentar reforçar noutra posição. Portanto, eu acho que pá, a ideia do Amorim, nós temos que também confiar. Foi a ideia dele o ano passado construir este plantel e foi muito criticado por muita gente. A verdade é que construiu um plantel que foi campeão. Tinha razão. Portanto, ele tinha razão e, portanto, duvido que... Mas pode haver uma surpresa e pode ser que o mercado nos leve a Amorim a ter que pensar que não consegue contratar lá fora e, portanto, realmente o jogador tem qualidade e ser chamado, até porque temos 50% dele. Também temos 50%, temos 20% do Jogaio, convém não esquecer, e, portanto, provavelmente o Salvador não nos quer vender a nós, até porque quer vender mais caro e para outro sítio qualquer, porque se tivesse que nos vender a nós, eram menos 20% que tinha que encaixar logo assim à partida. Há muita conversa, há aqui jogadores que estão a ser, Mário Gonzalez é um jogador bastante interessante, também concordo, também acho que era uma boa solução e acho que se o Ruben Amorim, assim o entender, poderá ser a solução para jogar no plantel e fazer frente a Paulinho. Acho que vai ser muito por estas posições, portanto eu vou repetir, defesa esquerda, defesa direita, central se, meio campo se vendermos, se não ficarmos com o João Mário, espero que o João Mário fique, um extremo sim, muita qualidade e muito dinheiro e um ponta-lança também que nós precisamos. Acho que vai ser muito por aí, as pessoas, eu espero que as pessoas não esperem uma grande revolução, que sequer é mau sinal. Acho que o Sporting, quanto menos contratar e quanto menos sair, melhor, a estrutura quanto está... Quanto menos mexer, digamos quanto menos assim. Mexer, sim. Acho que era muito por aí, portanto é preciso ter um bocadinho de calma agora na reestruturação do plantel, é preciso muita calma e é preciso ver o que é que o mercado vai ditar. E isso aqui é importante porque se enquanto, por exemplo, o Nuno Mendes não sair, o Sporting vai estar muito tranquilo no mercado. Claro. Enquanto não entrar... É isso que pode fazer aqui a diferença. Pedro, há pouco, acho que foi o André, salvo erro, que perguntou qual foi o jogo em que nós sentimos que o Sporting ia ser mesmo campeão. Braga, eu já disse aqui e já o disse no Patreon e já disse em tudo que me pedem para dar opinião, no Matraquilhos, no audio documentário. O jogo de Braga é para mim o jogo do título, daquele em que eu sinto que o Sport... É a primeira vez que eu a seguir esse jogo, digo, pá, dificilmente, já acontece a história, disse só ao meu avô, eu acho que já não nos foge o título, não nos vai fugir, nós vamos ser campeões. É também o jogo que mais sofremos, até acontecer, porque vínhamos de vários empates e havia a possibilidade de o Sporting perdendo e o Porto ganhando, sair atrás do Porto e de um momento para o outro tudo mudou, há um ânimo, já falamos também disso aqui, a história do apoio da equipa em Braga, aquele momento de irem à varanda, os jogadores, já explicamos todo esse contexto que é absolutamente, eu diria, quase, foi eu acho que aquilo... escrito não era possível acontecer uma coisa tão incrível como a que aconteceu e às vezes temos que dar mesmo valor porque ganhar ao Braga com 10 em Braga naquelas condições e como se viu não é fácil ganhar com 10, não está ao nível de todos, foi para mim o jogo da temporada, o jogo que marcou claramente e que colocou o Sporting numa posição em que eu disse, pai, desta vez isto vai mesmo ser, vamos ser mesmo campeões, e já não nos vai fugir, e estou em crer que se nós precisássemos de ir à Luz ganhar para sermos campeões, ou para continuarmos em primeiro lugar, que acabaríamos por conseguir, porque não era a mesma coisa, não íamos levar jogadores que ainda estavam quase bêbados para nesse dia jogar à Luz, e portanto é o jogo de Braga, é aquele momento absolutamente fundamental e que percebo, o momento que a mim me deu mais nostalgia, que me trouxe, pá, que por mim ainda lá estava naquele dia, foi a ida à Vila do Conde, como eu já contei aqui, o facto de ter estado lá com o João, com o Zé, com o Jorge do Sporting Tático, com o Ricardo, com o Daniel, pá, com o Carlos do Solar, pá, com tantas, com o Tiago que do Sporting, uma série de gente e com outra, e podia ter estado com mais, porque se tivesse visto as mensagens, mas é um clássico, e ter estado lá, o sentir aquele cheiro dos fumos, aquela emoção da espera da camioneta e depois de toda a gente ir-se embora e ter sido quase o último, se não for mesmo o último, e eu, o Zé e o Ricardo, até ao último, ainda tentar ver se havia ali um sítio para uma pessoa tentar espreitar lá para dentro, ainda ver o jogo e sentir, epá, não podemos ir lá para dentro, foi um momento que nos aproximou e que nos deixou saudade e ainda mais vontade, que nós precisamos mesmo disso e que o futebol é uma coisa do caralho. Este tipo de futebol, não é? Este tipo de futebol. E por ter sido o último jogo que vimos ao vivo, nossos três, curiosamente, portanto, toda esta atmosfera é do caraças. É isto que nos faz arrepiar a pele, é isto que nos aquece o coração. João, qual foi para ti o jogo onde de facto sentiste que o Sporting ia ser campeão? Foi Braga? Sim, aquele que nós todos sentimos que íamos ser campeão, Braga. E depois, ainda para mais, há que lembrar que depois do jogo de Braga, o Porto acaba por empatar em Moreira de Cónegos, um empate, se não me engano. Portanto, aí ainda ficámos, após o jogo de Braga, depois no dia seguinte, acho que foi uma segunda-feira, não foi? Estávamos aqui no programa. Portanto, ainda tivemos mais a certeza. Mas, tirando esse jogo, que esse jogo é mais aquela confirmação, mas eu acho que o jogo da Madeira é mais uma afirmação. A confirmação em Braga, a afirmação tipo, não, contra tudo, contra todos, nós estamos cá e temos equipa e temos espírito e garra para sermos campeões. Eu acho que esse jogo foi muito importante, até pelo que o Pedro contou, a terra não a terra, vai, volta não volta. Exato. Tentaram tudo e naquelas condições o que é que se pensa, e toda a gente pensou, o Sporting aqui vai deixar pontos na Madeira, se calhar um empate, vai haver golos, 0-0, o terreno impraticável. E aí nesse jogo que eu acho que se vê que o Sporting tem uma alma de campeão, embora obviamente em Braga foi mais a confirmação. Mas existem momentos ao longo da época que nos foram dando pistas, como em Barcelos, com aquela reviravolta, a ida ao Dragão, muito personalizada, e saber que não, nós não podíamos perder. Guimarães foi uma das melhores alturas da época, que nós goleámos 4-0 duas vezes seguidas, foi em Guimarães e noutro jogo qualquer, e portanto houve esses pontos. A vitória sobre o Benfica, portanto já não ganhávamos em Alvalade diante do rival há bastante tempo, e matámos esse borrego também e mostramos que não perdíamos com nenhum dos grandes, né? Empatámos no Dragão e depois e ganhámos aí ao Benfica. Portanto, foram vários pontos ao longo da época, mas eu acho que há um de afirmação do plantel todo, que é para mim claramente o jogo nacional, e depois a confirmação total, que é para mim o jogo de Braga, e depois o deslumbrar do sonho em Vila do Conde, que eu acho que nós com aquela vitória em Vila do Conde ficámos tudo, pá, não dá para fugir, já não foge. E portanto acho que esses são os momentos épicos da época, por isso é que eu disse há um bocado que ia rever o jogo do Nacional, porque lembro, por exemplo, que o João Mário fez um jogo, naquelas condições, um jogo fabuloso, calhar dos melhores jogos de João Mário no Sporting nesta época, naquele jogo quando toda a gente, pronto, sabia que era muito difícil jogar. Estão aqui a falar de Famalicão, sim, também foi importante por causa daquela célebre frase. É verdade. Mas às vezes quando há esses episódios mais do jogo, de roubos, a equipa sempre reagem e às vezes depois logo a seguir tem um tropeço, mas acho que ali no Nacional acho que foi diferente, acho que foi contra tudo, contra todos, foi contra o Nacional, foi contra os rivais que pressionaram para nós jogarmos, era a comunicação social, era a Liga. Eu acho que esse jogo é brutal, é épico mesmo, portanto nunca me vou esquecer desse jogo. E é um jogo e uma temporada que fica aqui para sempre marcada, porque a verdade é que não há clube como este. E sim, Pedro Varela, há loteria na próxima temporada não há loteria? Já para não haver dúvidas, porque já vieram várias pessoas perguntar se há ver, não vai haver, é óbvio que não, é impensável, nem faria sentido, porque é daquelas coisas que foi bonito como foi. Acabou no momento certo, foi como devia de ser, e seria uma prisão para a minha mulher, que já andou 5 meses a fazer isto. Não há, eu já disse, se alguém quiser continuar essa tradição dos doces, esteja à vontade, mas há coisas que têm o seu momento certo, correu muito bem. Eu já disse aqui que houve uma altura que eu pensei que pudesse correr para o torto e depois ainda ia ter problemas. Pá, foi espetacular, foi, ainda bem que correu bem, deu para aqui para umas boas brincadeiras, umas boas histórias, mas não há, há de haver outra coisa qualquer, há de haver outra substituição, há de aparecer outra coisa qualquer, mas é como nós dizíamos muitas vezes, e João e eu e tu já dissemos muitas vezes, pá, o melhor mesmo é prepararem bem a temporada. Se prepararem bem a temporada, o Varandas, o Biano, o Ruben Amorim, os jogadores, epá, não é preciso a loteria para nada, porque a loteria nunca entrou em campo, nem nunca fez nada, foi uma substituição bonita que deu jeito, mas o que é preciso é que haja uma boa temporada, um bom planeamento e que corra tudo bem e que se prepare a época como deve ser, porque as expectativas vão estar em altas. Enquanto que o ano passado nada faria prever o Sporting lutar até para o título ou estar nesta luta até ao final. A coisa foi, aconteceu naturalmente e ainda bem. No próximo ano já não há essa coisa, não há. O Sporting para o ano parte como candidato ao título desde o primeiro jogo. É impensável. Já não pode haver aquela claro. Conversa do Ruben Amorim, que foi muito boa, que fez sentido, e ele explicou várias vezes, mas para o ano vamos partir como campeões e como queremos defender o título. Não pode haver outro discurso, não vale a pena agora dizermos, não sei se somos candidatos, claro que somos candidatos a renovar. Aliás, somos os únicos candidatos à conquista do bicampeonato, e portanto somos candidatos a renovar o título, e portanto o melhor mesmo é preparar a coisa como deve ser, e não só para as saídas e novas entradas, porque obviamente isso é absolutamente fundamental. Deixar só a nota que gelatina também será uma boa opção, e não tudo... engorda tanto como a loteria. Nem pelo contrário, a gelatina pode ser sempre comida, o médico ainda na última vez que fiz análise disse logo, para substituir gelatina, uma série de doces, substituir a gelatina. Pronto. Portanto, alguém se quiser fazer gelatina verde em todos os jogos, se quiserem fazer gelatina, estejam à para vontade. Para mim porque, é perfeito. Porque pode fazer aqui a diferença. E já vamos com uma hora e um quarto de programa. Vamos então aqui para as notas finais. João Castro, começo por ti hoje. As tuas notas finais. As minhas notas finais. Eu hoje, por acaso, estou com uma varela. Hoje não vim preparado com notas finais. Mas vou falar aqui. Estou com sono. A minha vida é sempre esta. Sim, vou falar um bocadinho das modalidades. Dar aqui o apoio ao futebol feminino, que, apesar de tudo, eu acho que as jogadoras foram umas autênticas leoas ao longo da época. Não sei se o nosso orçamento é superior ao Benfica. Sei que houve alguns investimentos no Benfica e alguns investimentos no Sporting. O Sporting lutou-se bastante. Acho que as jogadoras tentaram tudo. Foi o que foi possível, às vezes ganhas, às vezes não. Obviamente todos nós queremos ganhar, isso tem que ser uma exigência máxima no Sporting, mas eu acho que a primeira exigência é estar sempre a lutar até o último jogo pelo campeonato, foi o que elas fizeram. Não foi possível, correu mal, o jogo correu nitidamente mal ao Sporting desde o início, com aquele golo madrugador do Benfica que desorientou as nossas leoas, mas um bocado preocupado obviamente com o futebol feminino, com a saída das atletas, muitos contratos a acabar, vejo poucas renovações. Hoje sim tivemos uma esperançazinha com a Diana Silva, e portanto, bem-vinda Diana, que já foi nossa convidada. Já foi nossa convidada, é verdade. Exatamente. E portanto, tinha que dar essa nota para o futebol feminino. Espero que... Gostaria de ver, por exemplo, a Raquel voltar ao Sporting, a dirigir o futebol feminino, porque acho que foi uma pessoa competente que esteve lá, foi é sportinguista, e depois trouxe realmente boas alegrias a todos. Muito simpática, Eu lembro perfeitamente quando estivemos com ela... No jogo do título aqui no... Acho que as coisas têm que ser mais bem preparadas. No Porto. E tenho que dizer que eu acho que o futebol feminino regrediu em termos de jogo jogado. Eu estive a ver o jogo, é aquilo que jogávamos no primeiro ano e no segundo ano, acho que a qualidade futebolística não é assim tão boa, baixou. Em termos institucionais, não estou a dizer em termos individuais, estou a dizer em termos institucionais enquanto coletivo, e gostava muito de ver a Mariana Cabral a pegar na equipa principal do Sporting. Portanto, tinha que deixar essa palavra aqui. Gostava de ver mesmo a Mariana Cabral pegar, acho que já merece até, pegar na equipa principal do Sporting. Depois, sofrer com o Hockey, como sempre, mas lá conseguimos ganhar. Há que agora carimbar a passagem em Barcelos para a final, e é o que eu disse no Patreon, e nem vou repetir muito, mas a verdade é que o futebol acabou do Sporting, mas nós temos muito para ganhar ainda. Futsal, claro. Hockey, basquete, que perdemos em casa, e portanto acho que todos temos que continuar a apoiar nos fins de semana, a ver os jogos das modalidades, a incentivar, como foi agora no futebol feminino, e portanto acho que esta época ainda nos vai dar mais alegrias, Mariana, e é isso que eu espero. Depois, dar realmente um grande abraço, e para a última nota, até para não prolongar muito, dar um grande abraço aqui a todos que nos seguem no estrangeiro, em Portugal. Já vi que estão muita gente em Luxemburgo, França, Inglaterra, Moçambique. É uma coisa que eu adoro mesmo, e portanto queria mandar mais uma vez, embora seja repetitivo, mandar um abraço a todos e esperar que realmente um dia nos possamos encontrar e ver umas jolas aí que o Pedro Varela paga. O Pedro Varela olha agora, o mais velho bebe de borla, meus amigos, é sempre assim. Então não vamos por aí, os privilégios. É os privilégios de ser mais velho, de ser um pai desta gente toda, de vocês três, sou mais velho, embora do caso seja pouco mais, mas sou, é importante. Eu sou menina, um abraço à Escócia, eu não posso Rui. Pagar. Portanto, grande vocês Rui. Resolvam-se. Vocês resolvam-se. Pedro Varelas, eu por acaso, houve aqui alguém que me perguntou, e eu esqueci-me, alguém perguntou aqui quando eu falei do hockey no gelo, penso que era do Canadá, que estava no Canadá. Qual era a tua equipa? A minha equipa, se me seguissem já sabem, porque a minha equipa é desde 1993 ou 94 ou por aí, é os Detroit Red Wings, porque eu sou um fanático dos russos. E é por causa disso que eu gosto muito dos Detroit só Red Wings, o tempo vermelhas, do Fedorov. É verdade, lá fora só gosto de equipas vermelhas. Red Wings, United. Ferrari, Manchester United. É verdade, só equipas vermelhas é uma olha, coisa... Ilha das Bermudas, coisa... olha, eu ia já lá. Olha, exatamente, estás a ver? Olha, eu estávamos também ia. Bem. E estávamos já pagava, bem. Estás a ver? Eu já pagava. Ora bem, as minhas notas finais. Olha, uma... O Castro também disse, e bem, epá, ainda há muita coisa para ganhar, há muita competição que ainda podemos ganhar nas modalidades e que queremos ganhar nas modalidades, há títulos importantes para conquistar, o futsal, o basquete, que era um título que está aqui há são muitos anos, e o regresso, grande Ovechkin aqui a falar sem dúvida, um dos grandes jogadores. Depois, esse é um ponto importante, ainda há muita coisa para ganhar. Depois, segundo ponto... É evidente que o Sporting foi campeão, mas isto não se passa um cheques em branco, nem se deixa de estar vigilante, seja com esta direção, seja com o anterior, seja com há três direções atrás, seja o que for. É necessário marcar AGs, acho que é importante discutir-se de forma saudável, o dia que isso voltar a ser possível. O Sporting tem que ser capaz de ter assembleias gerais em que se escutam com seriedade e com elevação, e esta elevação, pá, eu fui a muitas assembleias gerais em que quer os temas eram quentes, tópicos quentes, mas era possível discutir-se, e portanto isso faz todo sentido, e não tem nada a ver com o facto de, não sei o que, lá vem este, e é sempre a desculpa, é sempre brunistas, e não sei o que, pá, já não há pachorra para esse tipo de, ou é uns, ou é 8 ou 80, não é, as pessoas têm que ser capazes de exigir determinados procedimentos que são absolutamente fundamentais, que já deveriam estar a acontecer. Eu já alertei isso aqui, já há clubes que já fizeram assembleias gerais e acho que deveria voltar a acontecer. Não faz sentido que não seja possível fazer, já há condições e elas têm que ser e têm que discutir, porque há muita coisa para se falar e até essas coisas até podem ser favoráveis à atual direção, não sei, outras muito poderão claro. Não ser, outras podem ser, não sei, é preciso fazer isso. Depois, o terceiro ponto, que vocês já sabem, que nós falamos aqui em off, o Sporting 160 convidou o presidente Frederico Varandas a ser convidado e a estar presente, aguardamos a resposta do Sporting, tínhamos que o convidar, fazemos isso com todos, nós, como toda a gente sabe, nós usamos todos os meios possíveis à nossa... Nós temos a nossa opinião, achamos que vai ser difícil isso acontecer, como é óbvio, o João se franziu logo ali o sobrolho, por isso, pá, sabem, nós achamos que vai ser difícil, mas como é óbvio, nós convidamos sempre todas as pessoas que queiram vir aqui falar, e fazia todo o sentido convidar, e portanto foi feito o convite pelos órgãos pela comunicação oficial institucional. Cá estaremos, se isso acontecer, seria muito importante, acho que era um bom sinal que iria de encontro ao discurso que toda a gente gostou. E era o cumprir de uma promessa. Era o cumprir de uma promessa, porque ele próprio esteve aqui nas eleições e disse que voltaria, até disse que voltaria quando fizesse 100 dias. Está gravado, claro que depois não aconteceu, porque é chato, ao final de 100 dias a coisa não estava a correr bem, e é chato, não é? Este ser vozes discordantes é uma chatice do caralho, mas pronto. E eu até lhe faço um pratinho de loteria se ele vier cá. Depois, por fim, para terminar, epá, vou-me repetir também, o Castro também já se repetiu, eu já repeti e disse uma coisa que eu também ia dizer, que foi dos títulos que ainda há para ganhar, mas tem que, obviamente, para mim, por isso é que eu partilhei aquela imagem dos vários países, epá, é um prazer enorme ver gente de todo lado, sabe-se lá de onde, às vezes é absolutamente fantástico perceber que a importância que é esta ligação com adeptos do Sporting que estão lá fora e que sofrem muito. Nós este ano sentimos um bocadinho do que é ser um adepto do Sporting no estrangeiro. Não fomos ver nenhum jogo, não houve ninguém que fosse ver nenhum jogo, nós estivemos na condição de um adepto que está lá fora, longe, e que não pode ver o Sporting a lado nenhum. Custa muito. É quando se ama mesmo, como todos nós amamos um clube, quando se tem este tipo de paixão, é absolutamente quase impensável não ter o amor correspondido, que é ir ver essa paixão. Portanto, é quase aquela paixão que está lá, platónica, mas nunca estamos com ela, ou nunca lhe dizemos nada, ou nunca lhe mandamos um WhatsApp para falar com ela. E, portanto, estar assim no estrangeiro é terrível. E, portanto, um grande abraço a todos. Têm sido programas fantásticos. Vamos para o programa 235. Na próxima semana fechamos com o 236. Epá, e tem sido uma satisfação viagem. Enorme, uma viagem incrível aqui com todos e pronto. E, portanto, tinha que terminar com essa nota de um grande abraço a todos, para todas as partes do mundo que nos ouvem. E terminamos assim o penúltimo Sporting 160 da temporada. Aproveitar aqui e o João Castro agradecer. Vai continuar, desculpa Mariana, que houve gente que pensou que eu fiz um tweet de brincadeira e ontem me perguntaram, okay. O João Castro vai continuar, aquilo foi uma brincadeira, ele gravou o documentário e eu fiz um tweet a dizer que era o último programa do Sporting 160 e quando fechássemos, e eu malta que ele não que vai embora, não vai embora aqui, ele só vai embora aqui. Quando nós o deixarmos, ele acha que vai embora, mas não vai, ele não tem escolha, ele só vai quando nós deixarmos. Deve ser esta semana o comentário. Exatamente, olha. Já agora, nós falamos isso que no Patreon, não foi. Sim. Só, mas o João já explicou, fez um documentário que está muitíssimo bem produzido, no Sporting 160 no Patreon já falamos disso, e esse documentário, ele próprio também já fez tweets sobre isso, há de sair em breve, talvez esta semana, é uma coisa que certamente vai valer a pena. Tu disseste onde é que foi filmado, não disseste se isso é público? Foi, não? Sim, foi sim, no Solado Norte, acho que o vai meu, valer o muita... Meu. O sim, o teu vai valer muito a pena, não tenho dúvidas nenhumas, porque já falamos um bocadinho com o Castro. Não vou dizer quem é os outros, mas off. Sim, exatamente. Grandes adeptos, acho que vai valer muito a pena. E já agora, nós três também participamos num audiodocumentário do Matraquilhos, da malta do Matraquilhos, do Rui Silva e do Pedro Fragoso. O Rui Silva fez a produção e está fantástico. Ouçam-me, está disponível, é gratuito, no podcast do Matraquilhos e também está muito bom. Tem a participação da Mariana, do João e minha. Tem também de adeptos do Benfica, do Porto, para explicar também um bocadinho esta lógica destes 19 anos. E tem mais adeptos, está lá o Pedro Barata também, se não estou exatamente. E o Rui montou ali uma série de. Montou aquilo com várias frases que fomos dizendo. Depois, quem for Patreon do Hemisfério Desportivo, neste caso do Matraquilhos, tem os nossos programas na íntegra, porque foram mais de uma hora e meia e ele depois foi cortando as frases e está brutal. Portanto, não falta é conteúdo de qualidade por essa internet fora, gratuito. Alguns são pagos, mas também dá trabalho, outros são gratuitos. Exatamente. Epá, e a malta tem que comer marisco e não, epá, já estou farto de comer termoços. Estou a brincar. Se ainda pensou que é verdade, depois é uma chatice. Voltando, focando-se. Agora sim, e assim terminamos este penúltimo Sporting 160 da temporada. A verdade é que ainda em off estávamos aqui a falar que no início da época estávamos aqui com algum receio em como iria correr e como é que iríamos manter aqui o nosso sorriso todas as semanas a falar sobre este clube. Mas a verdade é que... acho que hoje, e falo pelos três, faríamos mais 20 programas sem qualquer tipo de problema. Eles estão um bocado fartos de se ouvir eles próprios, mas vocês gostam, cá continuamos e cá continuaremos sempre. Aproveitar ainda para deixar um obrigado a todas as mensagens que nós fomos recebendo ao longo da passada semana, ao longo desta semana, continuamos a receber todos aqueles que nos acompanham e nos ajudam, quer no Patreon, dão-nos os parabéns, portanto sintam-se sempre à vontade para nos contactar. Nós temos as nossas redes sociais, temos o Patreon também disponível para todos vocês. Para a semana terminamos a temporada 5 do Sporting 160, aqui com um programa muito, muito especial e com convidados muito, muito especiais. Obrigada a todos aqueles que nos estiveram a ver e a ouvir em direto. Mantenham-se em casa para já, mantenham-se seguros também. Viva o Sporting Clube Portugal, uma boa semana. Viva o Sporting. Viva o Sporting. Campeão. Campeão. Vais cantar. Sporting Clube de Portugal.